pra se apaixonar. Vem com a Laura Sade, vem. Não vista essa roupa, por favor. Meu coração pode pensar que é despedida. Vamos fingir que o sol ainda não chegou. E fica nessa cama pro resto da vida. Não diz que acabou, porque só de pensar já dói. Eu sozinha nesse quarto sem você, só com cheiro de nós, só com cheiro de nós. Você dando pra outro amor que era só meu, eu vou chorar.